andrecedesmoral.com.br. Eu quero explodir uma novinha, o som do momento. Elas gostam dos lombrados, dos morenos tatuados, os do bigode fininho e dos cabelos disfarçados. Pode vir, já tô no pique, se foder cê brota agora. Boladão naquele pique pra empurrar nessas gostosas. Nós pega e toma, toma, toma e sai fora. Nós pega e toma, toma, toma e sai fora. Nós pega e toma, toma, toma e sai fora. Nós pega e toma, toma, toma e sai fora. Nós pega e toma, toma, toma e sai fora. Nós pega e toma, toma, tá gostoso, tá gostoso. Nós pega e toma, toma, toma e sai fora. Nós pega e toma, ha, ha, ha. Produções 739-8114-3361 é o número do sucesso. Alô DJ Bruno Mix, alô Alisson CDs, empurro grave vem. Elas gostam dos lombrados, dos morenos tatuados, os do bigode infinito e dos cabelos disfarçados. Pode vir, já tô no pique, se foder cê brota agora. Boladão na clima e pique, vai empurrar nessas gostosas. Pega e toma, toma, tome, sai fora. Nós pega e toma, toma, tome, sai fora. Nós pega e toma, toma, tome, sai fora. Nós pega e toma, toma, tome, sai fora. Nós pega e toma, toma, tome, sai fora. Nós pega e toma, toma, toma, gostosa. Nós pega e toma, toma, tome, sai fora. Nós pega e toma, toma, tome, sai fora. Nós pega e toma, nós pega e sai fora, rapaz. Grave explosão. O som do momento é a pegada mais gostosa do Brasil. E vem com grave, vem comigo. Ops da roxadeira.